Salve galerinha ligada no CW, esse é o primeiro podcast que a gente realiza aqui pelo CW, é a primeira vez do CW, e eu sou o Alex, o ADM do CW, e temos aqui ao meu lado Gui de Peno, JV e os 50 centavos. Fala, Alex. Prazer aí estar participando do primeiro podcast do CW. Desde já agradeço a todo mundo aí que vai escutar. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Alex. Isso aí é o nosso primeiro podcast. Se não sair tão bom, desculpa, né? Nosso primeiro. E salve aí para vocês. Salve galera! Como 50 centavos, primeiro podcast. Se sai ruim, problema é nosso. Primeira vez, todo mundo inexperiente podcast, mas é errando que a gente aprende. Bom, no domingo a gente teve o pay-per-view Gênesis, que teve como a grande estreia do ringue de quatro lados da TNA, tivemos a estreia do Mr. Anderson, tivemos AJ Styles cada vez confirmando como heel. Então, o que que vocês acharam do pay-per-view Gênesis? Pay-per-view muito ruim, extremamente ruim, até por causa eu acredito, da mudança do ringue de quatro lados, um ringue grotescamente mal feito, com pouco espaço para os lutadores. As lutas também não foram grande coisa. Então, eu acredito que aí no espaço de 2 anos foi o pior pay-per-view da TNA. Bem, o pay-per-view, assim, teve algumas coisas que se salvaram, né? Eu gostei da luta do AJ contra o Angle, foi legalzinho, o AJ se confirmando como heel, mas Hulk Hogan transformou a TNA na WCW, envelheceu a TNA e ainda fez aquela coisa mais escrota. Uma coisa mais escrota, mais grotesca, foi aquela rampa. Nossa, é só para os velhinhos ali não ter dificuldade de subir no ringue. E também um espaço muito curto, né, da grade de proteção do ringue, por exemplo, lutadores high flyers como Daniels, Styles, mas não ter espaço ali de mandar seus spots, né, seus pulos, ficou muito grotesco. Mas o pay-per-view ficou muito ruim, algumas coisas salvaram. Mas as estreias também não foram lá tão grande coisa. E mais uma vez, o Kyogre conseguindo transformar em asilo e acabando com a originalidade da TNA. Né? Também não gosto muito de pay-per-view. Pior coisa do pay-per-view foi o ringue de quatro lados, que eu sempre odiei ringue de quatro lados. Eu sempre interessei em terminar só o carro do ringue. Bom, mas o Hulk transformou tudo em asilo. Agora TNA não é mais Total North Top Ash, agora é Total North Top Asilo. E foi um nos três sentidos. Ringue, conteúdo e apostas. Bom, tivemos também um pouquinho do lado heel que AJ Styles vai desenvolver daqui para frente. O que que vocês acharam do AJ Styles vir a ser heel? E também tivemos um fato curioso no pay-per-view, quando o Hulk Hogan e Eric Bischoff vieram ao ringue anunciar a mudança, o povo inteiro falou "We want six sides", que quer dizer "nós precisamos dos 6 lados". Então, o que que vocês acham dessa ação do povo e desse lado que o AJ Styles vai começar a desenvolver, o lado heel, junto com os players? Olha, o ringue de 6 lados, eu acho que ninguém gostou da retirada dele. Tem que pedir mesmo o ringue de 6 lados, que é uma originalidade da TNA. E o AJ Styles como heel, eu também gostei, não achei desagradável, porque tem que mudar um pouco. A última vez que eu vi o AJ Styles como heel foi lá contra a feud dele contra o Jeff Hardy, na última passagem do Jeff Hardy pela TNA também. Foi a última vez que eu vi ele como heel. E o Ric Flair de heel também não é má ideia, porque ele sabe desenvolver bem o papel de heel, já foi heel muitas das vezes na WWE. Claro, ele foi mais tempo face, ele é mais especializado em ser face, mas eu acho uma boa ele de heel também. Eu concordo nesse lado aí. Kong mais o ringue de quatro lados, né, acabou com a originalidade da TNA, era uma das poucas coisas que se salvava. E agora também muitas lutas fodônicas da TNA, por exemplo, a Six Sides of Steel, Steel Asylum Match, vai, por incrivelmente, deixar de existir, né, que é muito, eu não sei se todo mundo, muita gente concorda, é muito melhor que um steel cage normal. Os caras, você vê lá os caras se pendurando lá na parte de cima da jaula, tentando sair com somente daquele buraquinho, né, que tem no topo, lá em cima. Muito interessante. E o fato do AJ Styles virar réu, não é? É um amor, nunca vi ele réu. Quando eu peguei a TNA, ele já era um face. Mas ele, pelas, por ele, pelo carisma que ele tem, a mix skill dele, tudo, eu espero ele um excelente réu. E com a ajuda do Rick Flair vai ficar melhor ainda, né? Pela troca do ringue de 4 lados para 6, quer dizer, não, dava troca de 6 para 4, muitas lutas vão deixar de existir mais. Existirem pode até existir, né, mas vão trocar as regras. Já a Six Sides of Steel, eles podem usar a mesma, pode nem existir, só que pode ser o mesmo tipo da reinação, aquele ser maior que o ringue no, pelos lados. Bom, sei que tá quase por cima, né? Ultimamente é X-Match, vai ser uma luta que vai deixar saudade. Bom, e sumir, né? Já botou o teclado. Bom, agora vamos para Monday Night Wars, que aconteceu no dia 4 de janeiro, que marcou esse mês para os amantes do wrestling, sendo para os amantes da TNA, da WWE e ambos. Tivemos Bret Hart retornando, também tivemos Hulk Hogan, né, atuando na TNA junto com a volta de Sting, a aparição de Ric Flair. Então, o que, que vocês acharam da Monday Night Wars? Qual que foram, assim, superaram suas expectativas? Passaram suas expectativas ou deixou a desejar cada brand? Olha, falando sinceramente, a TNA superou as minhas expectativas. Eu não esperava um show tão bom quanto foi a da TNA. Eu ainda lembro daquela Barbed Wire Massacre do Sabu contra o Abyss em 2005, se eu não me engano. Foi uma luta muito boa, e a Barbed Wire Massacre que teve no, na última Impact do 4 de janeiro foi quase do mesmo nível, foi muito bom. Já a WWE deixou muito a desejar. Eu esperava que a volta do Bret Hart podia ter um ângulo melhor. Foi um ângulo muito ruim, muito mal feito pela WWE. Realmente me deixou muito decepcionado, porque eu ia assistir a Raw ao invés do Impact, porque realmente eu prefiro o Bret Hart do que o Hulk Hogan. Mas mesmo assim, eu assisti nas duas primeiras partes da Raw no YouTube, eu desisti e fui para o Impact, que foi muito melhor, não teve nem comparação. Tudo junto com as estreias foi muito bom, deu de 10 a 0 na WWE. E apesar do rating da WWE, foi bem maior, mas mesmo assim, para mim, a TNA massacrou a WWE. Porque a TNA nunca teve um rating tão grande como teve. E a WWE sempre tem esse rating de 3.3 ou mais, ou um pouquinho menos. Só que pra mim a TNA foi a que mais evoluiu. E quem ganha na Monday Night Wars não é quem tem um rating mais alto, mas sim quem ganha mais fãs de uma empresa da outra. E eu acho que nisso a TNA se massacrou a WWE. Muito. E, né, também teve muita gente que apareceu, eu não me lembro todo mundo que apareceu, mas em termos de estreia, TNA deu uns 11 a 0 na WWE. Foi muito. O Bret Hart, ele não convenceu nada, né, teve assim, perdoou a HBK, isso foi legal. E pra vocês perceberem que não foi tão boa, que a WWE gravou os gritos com "We want Bret", não é? Nós queremos Bret Hart. É que não foi. Mas não veio a ser usado. Não foi ser usado, foi usado. Seria ou ser usado em uma emergência. Não é? E, mas em termos de luta, a TNA me decepcionou um pouco. Eu, por exemplo, a Steel Azul pelo X Division ali, decepcionou o Homicide. Ele não conseguiu sair da jaula, né? Foi ali um bot dele. Não conseguiu sair. A aparição ali do Jeff Hardy foi excelente, muito boa. A aparição. Também apareceram, pelo que eu me lembro aqui, apareceram Nasty Boys, Ric Flair, Hulk Hogan, Jeff Hardy e muitos outros, não é, que eu não me recordo. E eu achei muito bom. Excelente. E a TNA, pra mim, nesse Monday Night Wars, venceu a WWE. Bom, eu não vi nem o TNA Impact, nem o WWE Raw, mas pelas notícias que li, pelo que eu fiquei sabendo, e os vídeos e os cursos que eu vi, eu digo mais, a TNA não deu de 10 a 0, não deu de 11, deu de 12 a 0. Porque teve vários retornos, mas também teve seus problemas. E a WWE, que achou que o Bret Hart não ia dar impacto com sua volta, porque pensaram, o que ia ser melhor, um monte de lutas boas ou escutar um velho falando que aconteceu há muito tempo atrás? Então eles gravaram os gritos pra poder já ficar lá esperando. Na hora que já ia soltar os gritos, a torcida começou a aplaudir, então eles jogaram os gritos fora. Mas eu digo que seu rate, a WWE ganhou, porque pelo que eu vi foi o maior dele, mas pela qualidade quem ganha foi a TNA. Bom, na minha opinião, quem ganhou também foi a TNA. Eu até mesmo não quis ver o Raw, apesar de muitas streams terem transmitido o Raw na parte em que Bret Hart começou a entrar. E no mesmo tempo, Hulk Hogan veio entrar na TNA, foi meio que uma jogada esperta da TNA, e também as lutas foram boas, apesar do que o Thiago mesmo falou, o Hernandez ter meio que dado um bote ao subir a jaula. Eu fiquei sabendo que houve alguma preocupação nos backstage da TNA devido a isso. Então, o Hulk Hogan, eu acho que ele decidiu acabar com a Steel Cage já viu, não só por isso, mas também por causa da entrada dele. Ele achou que a entrada daquela cage não era de uma cage de verdade. Então, ele decidiu acabar, como eu postei no Cidade. E aí vocês veem, né, peso do Hogan na TNA, né? Ele entrou, já chegou com tudo, mandando e desmandando lá. É, realmente o Hogan, pelo nome dele, ele participou da primeira WrestleMania existente. É, realmente ele tem um nome muito pesado, assim, qualquer empresa que ele for, ele vai mandar. Isso vocês podem ter certeza. E é o que tá acontecendo na TNA, ele quer deixar a TNA que nem a WCW, e se a Dixie Carter der liberdade pra ele trabalhar, isso vai acontecer, isso não vai ser bom. É, se a TNA já começou com metade da NWA, agora virou 100% TNA, agora já tá virando 50% da CW. Vocês querem que vire 100% da CW, aí perde a traço. Alex? Bom, a WCW, muitos culpam a caída da WCW pelo Eric Bischoff. Eu mesmo não posso falar nada porque eu não cheguei a acompanhar a WCW. Eu cheguei a fazer poucas reviews dela pelo CW, acabei meio que abandonando. Então eu acho assim que o Hulk Hogan, ele tem mesmo um nome de peso, porque como o Gui falou, ele participou do primeiro WrestleMania e ainda foi main event do primeiro WrestleMania, se eu não me engano. Então, qualquer empresa ele vai mandar, querendo ou não, ele vai mandar e isso vai ser inevitável. Ele vai fazer as mudanças dele e a Dixie Carter, pelo meu ponto de vista, vai querer adotar essas mudanças devido ele já estar, devido ele junto com o Eric Bischoff terem levado a WCW onde ela foi aquele auge. Então isso deixaria a WCW, deixaria a TNA, assim, um ar de competência com a WWE. Mas eu acho que se o Hulk Hogan começar a mudar muito a TNA, os fãs da, vamos dizer, TNA Original vão começar a abandoná-la, por causa que os fãs gostam do que era TNA. Ringue de seis lados, Six Eyes e Steel Asylum, entre outras coisas. Isso. Então, eu acho que os fãs vão começar a... Vai ter uma hora que os fãs vão começar a se cansar e vão pular, vão começar a vaiar, vão começar a, tipo, falar para Hogan sair, vão falar que ele não é da TNA, que eles não precisam do Hogan, e assim vai causar com que ou o Hogan sai, ou a TNA vai começar a perder fãs. E eu, logicamente, acho que a TNA vai... A Dixie Carter vai optar pelos fãs, ao invés de optar pelo Hogan, apesar de ser bem arriscado. Vejamos o próximo assunto. Notícias. Vamos para o noticiário do wrestling. E aqui acabou de sair, não é? Que as lutas, 20 lutas, mais de 20 lutas, não é? Do DVD do Shawn Michaels, My Journey, não é? Eu vou citar algumas aqui. Uma das principais lutas que tivemos aqui: British Bulldog vs Shawn Michaels. Também não tivemos a Casket Match, Shawn Michaels vs Undertaker. Também tivemos aqui Foi a lesão do Shawn Michaels. Foi. Também tivemos a Anzac Channel Match, Shawn Michaels vs Chris Jericho, que pra mim foi uma das melhores lutas de todos os tempos, né? Do Shawn Michaels. Também temos também a luta do Undertaker contra o Shawn Michaels no WrestleMania 25, que foi muito boa. A única luta que salvou o WrestleMania. Tem muitas outras lutas aqui, né? São mais de 20, eu não vou citar todas, mas o que vocês acham aí, né? Eu acho que se não colocassem The Undertaker vs Shawn Michaels no WrestleMania, seria uma puta de uma covardia. Seria muito ruim, por causa que essa luta foi a melhor pra mim do WrestleMania, tanto que foi escolhida como a melhor do ano no Slam Awards. E é de se notar nesse DVD que tiraram a luta Bret Hart vs Shawn Michaels em uma Iron Man Match, que foi uma das lutas que é cogitadas pelos fãs de wrestling 5 estrelas, mas não sabe, né, por que vieram a tirar dessa luta, que foi, na minha opinião, muito boa. E também, não é? Porque essa Iron Man match. E também ele... Eita. Ele também teve a Montreal Screwjob, que eu me esqueci aqui de citar. Mas eles vão botar a luta, não é? Que foi a primeira Montreal Screwjob, eles vão botar, não é? E é isso aí. Agora vamos continuar aqui. Que, largando spoilers aqui, que o Ed pode voltar no Royal Rumble. Não é? Ele pode voltar, mas eu não acredito que ele ganhe. Porque essa foi uma das piores lesões da carreira dele, no rompeu o tendão de Aquiles. Isso dificulta ele andar. Isso, ele não tem condição pra ganhar o Rumble. É de que usa o seu tendão de Aquiles para tudo. Se vocês forem reparar, o seu Spear, quando ele cai, ele dá o impacto do Spear, ele mesmo dobra a sua perna para que ele... Isso, ele... Ele dobra sua perna para amortecer a queda. E também o Ed, como sabem, é um wrestler que usa assim, muito tendão de Aquiles. Usa-se para fazer suplex, correr para dar o seu próprio spear, entre outras coisas. Então, ou o Ed retorna 100% ou ele não retorna. E dizem também, né, que o tendão de Aquiles é uma das piores lesões, só perde para a lesão de ombro, não é? É uma das piores que existe, o tendão de Aquiles. É, mas as piores são com a do no pescoço, na coluna. Que isso pode... No pescoço, ou você vai pra cadeira de rodas, ou vai pra cidade de pé junto. E também aqui, continuando, que uma boa notícia, né, pros quem gosta do ringue de seis lados da TNA... Ela vai voltar a usar, não é? Numa turnê na Europa. O único motivo que ela vai ser usada numa turnê na Europa é por causa que o ringue já vai enviar pra lá. Não, mandar um ringue, trazer um ringue de volta ia ser desperdício de dinheiro. Você sabe como o pessoal é louco por dinheiro, não quer desperdiçar dinheiro. Então deixa o reservado lá mesmo. É isso que eles pensam. Podia trazer o reservado de volta quando acabar tudo pra colocar em segundo de 4. Exato. Continuando. Bom, o tendão de Aquiles é muito, muito, muito, muito assim. Eu acho que é uma lesão assim para um wrestler como o Ed, muito ruim assim para a carreira dele, mas também uma outra lesão que pode acabar com a carreira vai é a lesão nas costas, pescoço, perna, que são partes do braço também, que são partes do corpo que o wrestler usa, que ninguém usa, que usa assim com muita frequência no wrestling. Vemos que você usa as costas para dar um suplex, entre outras coisas. E isso deixa o wrestler, assim, que toma um desse tipo de lesão, muito constrangido. Principalmente um wrestler como o Ed, que tomou uma lesão de um jeito, vamos dizer assim, estranho. Ele tomou um twist of fate do Jeff Hardy numa luta, um house show, e disso a lesão dele veio... se surgir. Ele foi correr e quebrou o pé. Exatamente. Vamos aqui. Bom, agora vamos aqui opinar um pouquinho sobre a WWE. Eu vou fazer alguns tipos de pergunta para vocês e vocês respondem devidamente como vocês acham. Pra vocês, qual que é a melhor brand, assim, tipo, entre SmackDown, Raw e ECW? SmackDown. Concordo, SmackDown. Bom, a WWE baniu o sangue. Uma das coisas que deu muito impacto, assim. E vocês acham que um dia isso pode voltar? O sangue? Não. Eu não acho, porque com a demissão do Shane McMahon, o único símbolo hardcore que tava na WWE, que era chefão, indo de borda, isso abalou a empresa perdendo o único coisa que tinha de hardcore. Vocês viram que o Hell in a Cell não teve sangue. Porcaria. DLC. O Christian sangrou, mas eles tiveram que paralisar a luz pra negociar o sangue. Mesma coisa do John Cena, do Dragon Rights. Pois ficou. É, foi. É. Temos bom campeão ou ruim campeão? Ele é um bom campeão, mas eu acho que foi muito precipitado esse push para ele. É, precipitado até demais. Podia dar o, por exemplo, ali mandar ele pro USA Championship, tirar do Temis, que parece que nem vai estar no Royal Rumble, é o segundo ou terceiro pay-per-view que o USA Champion não participa. Podia mandar ele pra lá pra desenvolver ele mais, viu? Ou podia ganhar o Intercontinental Championship. Exatamente. O que eu acho sem graça é que é criado tipo o Intercontinental e o United States, só que eles foram disputar por qualquer um. Tipo, o título dos Estados Unidos, acho que podia ser disputado só pra quem mora nos Estados Unidos. E quem mora fora, quem nasceu fora, sei lá, Jimmy Nick, podia disputar o Intercontinental. Que era o europeu, por exemplo. Quem ganhou o European Champion só era quem não era estadunidense. É. O Avandale foi o último que ganhou esse título. Quer dizer, o último que ganhou, mas o último campeão do Avandale era o Jack Hardy. Exatamente. E aqui, rápido, uma notícia aqui que acabou de sair, nem tá no W. É que a TNA contratou mais um wrestler, não é? Da NJPW. O nome dele é Kazuchika Okada, não é? E ele, dizem, segundo fontes confiáveis, que ele assinou, não é? Um contrato com a TNA. Não é? Ele é apelidado de Jovem Leão. Aí parece que ele assinou o contrato com de 2 a 3 anos para possivelmente depois retornar ao wrestling japonês. É, da para quem não conhece a NJPW, é New Japan Pro Wrestling. É uma federação japonesa de wrestling, é óbvio, né? Bom, mas é claro que vai correr um mudança de nome. Porque quase ninguém sabe que luta nos Estados Unidos usa o nome japonês. Bom, alguns usam, né, mas troca depois. Exemplo, o Funaki, era um outro nome, só que eles trocaram o nome dele. Aí colocaram Funaki, aí depois mudaram o personagem dele e colocaram Kung Fu Naki. Exatamente. E o que vocês acham aí, né, do Kofi Kingston? Por causa de um erro dele ali, no momento do Viper, não é? É no Viper. O Otto tá fazendo o Viper. Pra quem não conhece o Viper, é aquela taunt que o Otto faz antes da RKO. Tipo, começa a dar soco no chão. Tipo, age quando alguém, depois de fumar um crack, maconha, você sabe. Mas o erro foi que Kingston pulou antes do Otto. Pulou do nada. Quer dizer, pulou antes do esperado. Porque o combinado era que Orton errar, fosse fazer um punch kick, mas errasse. Kingston tentava um Trouble in Paradise, errava também. Aí o Orton fazia o RKO e finalizava. Só que esse tipo foi precipitado, porque o Kingston pulou. Aí pra não ficar, pra Kingston não pular à toa, o Orton teve que pular, fazer o RKO precipitado. Bom, galera, agora vamos falar aqui na bucha mesmo, sem enrolação, pra vocês os resultados do Royal Rumble. Primeiro, é ECW Championship, Christian versus Ezekiel Jackson. O primo, um primo mais velho do, não, o primo mais novo do Michael Jackson. Certo. Bom, ele cantava no Jackson 5. Só que nunca foi revelado. Então ele começou a ir pro wrestling. Mas para essa luta apostaria no Christian. É, mas também, bom, esse reinado do Christian aí já tá gigante. Podia abrir, não é? Mas outros lutadores, como o Yoshitatsu. Ou então até mesmo pro Bryan Danielson, não é? A gente não ainda falou dele aqui. Mas ele ir direto pra esse WTF. Com o Christian seria totalmente fodástica, mano. Não é assim? A ECW ficaria muito boa. mas dá logo pro Ezequiel Jackson, mano. Aí é sacanagem, né? Tá de sacanagem, produção. Bom, você sabe como é a WWE, nunca se espera. Porque você sabe, os bookers chegam lá, usam o negócio lá, mas, ó, eu sei, eu tô... Não, no TLC eu tô assim pelo John Cena, porque onde que o Shane vai ganhar? Numa luta de mesa, sendo que não tinha um finisher específico para mesas. John Cena tinha um, que era o Attitude Adjustment. O pior é que ele ganhou, na verdade não jogou assim na mesa, o John Cena se jogou na mesa. Foi isso que eu achei estranho, eu tava até comentando com ela pelo Skype na hora. Ele ficou perplexo aqui olhando o John Cena se jogando numa mesa. Bom, aqui agora, Randy Orton versus Sheamus pelo WWE Championship. Bom, diz, ó, o Orton teve um reinado bom do WWE Championship, mas... Com as fields que ele teve com o John Cena, ficou ele, com a família McMahon, foi até boa, mas... Contra o John Cena, todos os pay-per-views, ou era Orton vs Cena, ou era Cena vs Triple H, ou Triple H vs Orton. Ou eram os três lutando juntos. Isso foi praticamente o ano inteiro. Mas eu acho que o Sheamus vai reter o título. E também aqui, não é? Logo, sem mandando spoiler aqui... Que o podia voltar, né? A tag tinha Magic Christian no Royal Rumble. Podem voltar aí, não é? E isso significa que ele pode perder o título pro Ezequiel Jackson, não é? Então, seria muito bom, eu queria, mas isso daí significaria que ele teria que ser draftado pro Raw. Se o Edge voltar, não é? Ou pro Raw. Ele teria que ser draftado, então é bem possível. E Sheamus contra Orton, não é? Tem muita gente dizendo que Sheamus vai ganhar, não sei o quê, porque querem que ele perca o título contra Triple H, no WrestleMania, não sei o quê. Mas eu prefiro o Orton campeão do que o Sheamus campeão. Mas é isso aí, né? Bora ver se os bookers da WWE vão fazer merda ou vão fazer uma coisa boa. Bom, World Heavyweight Championship, The Undertaker versus Rey Mysterio. Bem, o Undertaker, né, dizem que ele vai se aposentar no WrestleMania. E, mas eu não sei se ele vai perder o título, porque no Raw, ele deu a chance pro Shawn Michaels enfrentar ele, se o HBK, né, de vencer a Royal Rumble Match. Isso significaria que ele teria que enfrentar o Shawn Michaels no main event do WrestleMania. Então, eu acho difícil o Undertaker perder, não é? Do Rey Mysterio. E eu espero uma luta boa, quem o Rey Mysterio não tá lá nessas condições, nem o Undertaker, mas vamos ver o que acontece. Bom, também não acho que o Rey Mysterio vai ter que ganhar, porque eu me lembro todas as lutas, mas eu tenho que foram muito poucas. Eu tenho que, na maioria das vezes, saiu melhor. Acho que foi três que saiu melhor. Mas pode ser até uma luta interessante. Porque veremos um powerhouse contra um powerhouse do nível de Undertaker e. Contra um High Five do nível de Rey Mysterio. Seria um encontro fatal. Quer dizer, é até fácil dizer quem ganha, mas o que vai acontecer na luta pode ser incrível. Bom, agora aqui vamos dar um preview aqui. Quem que vai ser o Rumble Winner, o que vai ganhar o direito de ir para o WrestleMania? The Showstopper. Shawn Michaels. Eu queria, não é, o Chris Jericho, mas tomara que seja o Shawn Michaels, né? Mas Chris Jericho na cabeça. É bom. Bom, agora vamos falar, tipo assim, qual que vai ser as surpresas que vocês matutam na cabecinha para o pay-per-view. Booker T. É de voltar no Royal Rumble Match e eliminar o Jericho. Booker T. Edge. no Royal Rumble match. Bom, galerinha, depois de tecnicamente 50 minutos ouvindo a nossa voz, a gente se despede aqui desse primeiro podcast, a primeira vez do CW. Não pensem coisa errada desse nome, não foi assim, eu acho que não foi como vocês poderiam imaginar, mas estamos a fazer o melhor para que cada vez trazemos aqui um podcast melhor para vocês. E para que vocês ouçam e critiquem, mas, claro, críticas construtivas. E também coisas que vocês querem e perguntem e essas coisas e tal. Beleza. Bom, galera, estamos acabando o podcast mesmo, né? Pô, a primeira vez que você dá, não vou estranhar o nome. Bom, quem entendeu alguma coisa errada no nome, vai o nome secundário, edição piloto. Porque toda coisa que começa sempre tem um episódio piloto. Então, acabou, pessoal. Até mais. E é isso aí, galera. Me desculpem, gente, qualquer coisa. Esses quatro desocupados aqui, não é? Fazer nada. Tá? São quatro desocupados. Do wrestling, né? Não tem nada pra fazer na vida. Só wrestling, televisão e computador. Sim. Às vezes um futebolzinho. Eu me salvo. Esses quatro aqui desocupados, sem fazer nada, absolutamente nada, só pensando em wrestling. É isso aí, galera. Me desculpem qualquer coisa. Se o podcast não agradou a vocês, botem lá suas críticas, sempre construtivas. E é isso aí. Falou.